O Mike é cozinheiro, acionamento autorizado, parte 4, parte para o táxi. Azul 2704, bom dia, atualizado, alinhar, decolar, vento 110 graus, agora 79, ajuste ao tio 0018. Ali decola, Azul 2704. Salvador, bom dia, agora 2.5, para dar uma zero, pronto, para dar uma. Bom dia, Gol, 1233, pista no zero, autorizado, LA e manter. Autorizado, LA e manter no zero, agora 1233. Salvador, bom dia, Azul 2704. 2704, bom dia, contato radar César Puca, meio de voo 350. 350, Puca. Pastoreza de Arapuca. Obrigado, de Arapuca, 2704. 04. 3-3-4-2-7, controle 1-2-0, decimal 1. 7, chama 2-0, bom dia, 1-2-3-3. Taxi 04, chama São Francisco, em ano 2005. Sim, autorizado, até o ponto de estrada, taxi 11, reporte pronto para ingresso. 85, alterna, em ano 2545. 2-5-5-5, cuidado, bota lá. Meu macaco Zulu, reporte Nelly pronto para decolagem. Fala de imediato. Nelly, falha e decolagem de imediato, sem parar na pista 17. Estou com o banho da rua 2 milhas fora, ok? Na pista 10. Checo Zulu, decolado aos 32, à direita, rolo de teste no Cunha do Axé. Chama o Fonzo agora, frequente o 208, com a volta. 208, Cunha direita, Cunha do Axé, Mike Eco Zulu. Oi, comandou, bom dia, boa noite. Bom dia, voo no 092, traço avistado, é forte em deserto, abaixado, travado. Uma informação no esquerdo direita, decolado aqui do aeródromo de Salvador, um helicóptero tipo C476, a manter a sua direita pelo coelho do Axé, 1.10 do litoral. Armamento, eu sou o bom dia, mantenha sobre as regras de viagem, autorizado em direto Maraty, até o canal 20. Foi canal 20, direto Maraty, mais tempo Zulu. Bom dia, Goiano 759, trata oficial 37 da companhia, observa a passagem de trato, após a passagem autorizada a alinhar e manter o piso no zero. Após a passagem da companhia, alinhada manter no zero, Goiano 759. Goiano 233, chama o centro de Recife, em Goiano 28, decimal 8. Recife 8, Goiano 336, bom dia. Bom dia. Contato radar estabelecido no 8.000 sudeste, correção sudeste, do Rio Salvador. E fala para o outro que está montando. Tem que ser autorizado pelo centro de Recife, montando essa prova, confirma. Yeah. 239, autorizado de direto para Juma, terminando 0090, no escudo de controle. Passarelo 2283. Passou 2283. Estamos. É possível eu retornar para o gate para verificar a posição? A gente tem condições de fazer o 180 e ligeiramente à direita, sem ingressar na área fechada da alfa? Afirmativo, tem condições. Autorizado então fazer o 180 e agora? Autorizado para seguir para o Pátio 3. Assim que acertar o 180, ele vai frequentar do Sol 219 novamente. Já foi coordenado a retorno para o Pátio 3. Afirmativo, assim que acertar o 180, vai acertar o 219 2. Perfeito. 219 2, Sol 37, visou via a concha do Sol 219. 219 2. Turma 30 graus, 0629, final altímetro 019, decolagem autorizada. Fica decolagem 10, voo no 759. Deixa no sol, mais um lado. Deu um lado, seu Deus. Decolado 2-8, eu me controle agora a frequência no 20 decimal 8. 208, bom dia. Controle com 9759, bom dia. 8-5-9, contato radar, saída salvo homem, número 360. 360, referência, são vacilam. 3, ok, obrigado. Estou Silvana 759, chama Recife, era 28, decimal 35. 2835, 759, até logo. Vamos, né? 312, a senhora da identificação, chegada a Bonal de Ola, esse mantém o nível de voo 050. Seja de parte, 312. Estamos aqui no Rio de Janeiro, bom dia, prosseguir. Estamos aqui no Rio de Janeiro, bom dia, acionado 0160, confirma. Mantenha sobre regras de usuários, na Ponta Paripe, hoje na 0109, já estamos aqui no Rio de Janeiro. Eu quero ver o seu regresso, uma peça sobre a regra de usuários e ajuste na zona da massa. Obrigado. O estacionamento autorizado é porte táxi. Ah, de lá, um abraço aí. Controle? Passou, contato, contato. Se você deve estar encerrado, 3 de mês para o limite do nosso terminal, chamava o controle Aracaju na frequência 120 do sinal 3. Passou, contato, chama o controle de Aracaju, 120 do sinal 30. Muito obrigado. Entendi. autorizado girado sem asa, autorizado em campo, Vitor Índio Gilhote. Tá pesando 2, está cancelando as instruções de velocidade e altitude na posição ataque. Isso para 2 metais, registro na 0 mamãe, autorizado por 6 metros, reporte estabilizado. Gente, 3-0 descida para 503, registro na 0 mamãe, Mike Eco Zulu. Autorizado, pistão no 7, a porte curta final, baixado e travado de fábrica. Sim, Matheus, é só parar na curta da 1-7, de olho livrando ali que entra. Sapatão, acho que apagou, foi o táxi autorizado, então pode esperar o táxi papá, aguardando para o ingresso. Chamando a 3-1-2, visão. Muito obrigado, 3-1-2. manter a paz. Sinal normal 97, baixar travado e sabe, então, Juliette. Monitoring da Juliette, estado autorizado, pouso, pistola 7, vento 140 graus, 120. Livre, 97, Motorizador 2, controle 6, chama a torre em 118 do sinal 5. 6253, 6312. Chama aqui a cozinha para virar no circuito, chama a torre Salvador em 118 do sinal 5. Entre Juliette, autorizado da Xtrex, táxi da pista, a costa do terminal, táxi Oscar. Oscar Papa Golf, utilizado ingresso, estão 735, reporte a linha do ponto, cabeceira no 7. Sim, autorizado ingresso, pista 17, reporte a linha do ponto, cabeceira no 7. Qual é o acesso do Golf no cruz hotel? Funcionando a minha 312, confirme o seu motor? Faz o curso da posição, o cruz hotel. Mike é Cozulu. Reporte no Faro de Tecor, só no tráfego final no zero. Eu estava falando do seu pai, só uma coisa que era aqui. Corre, bom dia, minha 312, os dois centros, embaixado travado, visual com pista. Funcionando a minha 312, avistado, autorizado, pouso, pista no zero, vento 140 graus, 13 graus. Para informação, helicóptero mantendo 500 pés à sua direita, litoral, não vai ter que ter seu pouso. Está com livre ponto, Chanel 6312, em tráfego multiplicado. Olá, Chanel 6312, pode curvar atrás dele. Mike Akuzulu, afirma a etapa do tráfego, está autorizado o cruzamento do final 10, reporte eixo livre. Reporte eixo livre. Vitorina Juliette, ciente, estacionado com essa linha.